pela cena. Saí em perseguição, com coração na mão. Fui atrás dele, hoje eu descubro, eu pego ele. Avistei um motel, pensei, meu Deus do céu, eu não tô acreditando que lá dentro tem alguém esperando. E não sou eu. Aí a dor bateu, a porta foi abrindo e meu mundo foi caindo. Parabéns, meu amigo, me diz que é essa. Você nunca falou dela, pode ficar com ela, que cachorro combina com cadela. Meu Deus do céu.